escolhas, perdas, ganhos da vida. Você sabe onde vai dar. Pode saber daqueles que hoje não fazem mais parte dos seus ciclos, que querem te atrasar. Os amigos que viram inimigos fraco, eles não podem captar. Mas é melhor tu se ligar. Você tá na corrida, e o que mata é intriga, e o inimigo é preguiça, essa cobiça. O Jim tapa a ferida. Se isso é uma caça, não serei a isca. Me mata essas mortes, inocentes e pobres, massa de manobra, enriquece os de porte. Me mata esses roubos, dinheiro do povo, dinheiro suado, que falta no bolso, me deixa louco. Me mata aos poucos, a falta de saúde, atitude, sobrando ignorância, faltando assistência, crescendo a violência. E o meu filho tá chegando, infelizmente os amigos estão indo. Me matar a saudade que eu sinto, vejo eles nos guiando. Olho pra isso e lembro dos meus manos. Olho para o céu e vejo eles festejando. As escolhas, perdas, os ganhos da vida, cê sabe onde vai dar. Ouvida sofrida, pé no chão. Um dia ela vai me matar. Rato come em vários pratos, eles medem os seus atos. Você pode acreditar, você tá na corrida. O que mata é bebido, o inimigo ele pode te pegar. Essa cobiça de entapa ferida, se isso é fumaça, tem fogo à vista e não podemos duvidar. Me mata essas mortes, cães e gatos, massa de manobra, são casos e casos de muitos maltratos, são casos e casos, os olhos não podem se fechar. Me mata esse povo, escroto com outro, me deixa louco, me deixa puto, inimigo é outro. Eu falo de novo, olha o país, veja quanto sufoco. Pra cada pipoco, cidade um caos, prisões lotadas, ações contrárias, poucas razões, decepções, poucas ações, tem infusões. O mundo gira, ação armada, a juventude manipulada, rebeliões, reflexões, seus aprendizes não sabem nada. Vejo dinheiro rolando, eu vejo dinheiro falando, eu vejo dinheiro matando, eu vejo dinheiro corrompendo mais que os meus manos. Infelizmente dinheiro sempre compra muita gente, o mundo gira e fica doente, as pessoas ficaram doentes, e o futuro só a Deus pertence. E o futuro só a Deus pertence.